Vamos com participação, galera! E hoje quando eu passo, você quer me dar um beijo? E me dizendo que sou sua mina. Sai pra lá, agora eu sou mulher e não sou mais menina. Hoje quando eu passo, você quer me dar um beijo? E me dizendo que sou sua mina. Sai pra lá, agora eu sou mulher e não sou mais menina. Hoje sou gatinho, você quer me conquistar? Eu já tô no fundo e você passou da hora. Que pena, amor, amor. Hoje eu sou gatinho, você quer me conquistar? Eu já tô no fundo e você já passou da hora. Que pena, amor, amor. Bem forte, ó. Que pena, amor. Simbora com o impacto 5. Eu não quero te prender. Diga onde você vai, amor. Que pena, que pena. Eu preciso por você. E você me deu uma mão, amor. Hoje sou gatinho, você quer me deixar? Eu sou todo mundo e você passou da hora. Que pena, amor, cai fora. Hoje sou gatinho, você quer me conquistar? Eu já tô no ponto e você já passou da hora. Que pena, amor, cai fora. Você quer me conquistar? Eu já tô no fundo e você já tá.